Em abril de 2021, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais recebeu denúncia narrando possível comércio ilegal de documentos em um site de leilão virtual. A partir daí, nós instauramos uma investigação e constatamos de imediato que três desses arquivos datavam do período colonial e, portanto, não eram passíveis de serem comercializados. Foi então que o Ministério Público notificou o site de leilões para a retirada imediata desses anúncios e fornecimento dos dados do detentor desses documentos. A partir daí, nós propusemos um termo de ajustamento de conduta, no qual o detentor se comprometeu a devolver os documentos ao Arquivo Público Mineiro para uma perícia e verificação se a origem desses documentos é de fato do acervo do Estado de Minas Gerais. Os três documentos são de extrema relevância histórica para o Estado de Minas Gerais, pois eles têm uma relação íntima com a Revolta da Fumaça. Dois desses documentos são, inclusive, são assinados pelo presidente da província de Minas Gerais, endereçados à Vila de São João del Rei. E, portanto, eles são testemunhos concretos da nossa história e agora eles são devolvidos ao acervo do Arquivo Público Mineiro para uma perícia, tratamento e posterior integração à reserva técnica do Arquivo Público Mineiro.